boca, sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso em você. Como é que é? Banda Kenny. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Última vez, agora vai chupar com essa sombra.